Salve, salve pessoal, aqui é o Aaron Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser longo. Eu vou compartilhar com os senhores um breve resumo sobre a situação atual do Japão, né, e a sua decadência demográfica e social. Pessoal, após o final da Segunda Guerra Mundial, né, com a vitória dos aliados, o Japão, ele foi um país que não foi penalizado fortemente financeiramente. Pelo contrário, ele recebeu muito apoio dos Estados Unidos no seu processo de reconstrução. Só que teve uma troca, né? O Japão, a Constituição japonesa, ela não foi escrita por japoneses. Foi escrita por americanos. Especificamente por uma mulher que é de uma tribo que a gente não pode nomear aqui no YouTube e outras plataformas, mas eles são conhecidos por ter um nariz avantajado, se é que me entendem. A partir daí, essas potências ocidentais, elas viram que o homem japonês era um bicho ruim, era brabo. Tanto que os Estados Unidos quase perdeu a Guerra do Pacífico. A vitória veio através, né, dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, que foram ataques terroristas. Claro, pessoal, eu não vou passar pano para os crimes de guerra do Japão que realmente aconteceram, né? Principalmente agora, né, nessa época que a gente vive de woke, né, lacração. Tem muito japonês lacrador, muito japonês sinalizando virtude, né? E a gente tem que baixar a bola desses cidadãos, né? Desses indivíduos que gostam de pousar de moralistas e apontar, né, o dedo, né, pro não sei o quê, passado colonial, branco, do Brasil, sei lá o quê, enquanto os antepassados deles mataram mais de 15 milhões de civis pela Ásia. Mas voltando ao assunto anterior. Os Estados Unidos quase perderam a Guerra do Pacífico, mas com os bombardeios de Nagasaki e Hiroshima, o Japão viu que eles tinham uma arma que ia dar muitas baixas. E o americano, ele sabia, se lá em Okinawa já foi foda para os japoneses, imagina se a gente lutar no arquipélago japonês. As baixas vão ser grandes, tanto pro lado civil japonês, quanto para as baixas para o exército americano. Então foi mais prático, né, os ataques terroristas de Hiroshima e Nagasaki, que na minha opinião é o segundo maior crime de guerra da história do mundo. O primeiro, né, é os ataques criminosos a Dresden, né? O que aconteceu em Dresden, gente, foi terrível, terrível. Inclusive recomendo para os senhores o documentário Hellstorm, o verdadeiro genocídio. E Europa, a última batalha, que mostra, é triste, é triste. Mas voltando ao Japão, né? Acontecendo isso, com o Japão, todo o contexto aí que os senhores já sabem, as potências ocidentais perceberam que elas tinham que infantilizar o Japão. O Japão tinha que ser infantilizado. E aí que vem esse processo do Japão, dos animes, dos anime figures, os bonequinhos. Para os senhores que não sabem, antes do Japão, o país que mais fazia gibis, essas coisas, desenhos animados assim, cartoons, né? Era a Alemanha. A Alemanha também era o maior fabricante de brinquedos do mundo. Tanto que a Faber-Castell era conhecida por isso, por fabricar brinquedos. Depois disso, essa indústria foi mandada para o Japão, que eles ficaram responsáveis por produção de lápis, caneta, tudo que a gente vê, os produtos da Faber-Castell. Aí, com a reconstrução do Japão, a infantilização do homem japonês, com toda aquela agenda, né, que o Ocidente se propôs a resguardar após a Segunda Guerra Mundial, né, que é o liberalismo, né, isso foi jogado no Japão. E o Japão, ele foi usado, assim como nos Estados Unidos acontece, né, com as comunidades afro-americanas, que são usadas como cobaias para os experimentos sociais das elites. O Japão foi usado como uma cobaia para um experimento global das elites, do que viria a acontecer anos, décadas mais tarde, né? Baixa taxa de natalidade, queda da demografia, né? Essa questão de substituição demográfica, substituir um povo mais não tão passivo por um povo mais passivo, que tem uma preferência temporal baixa, que aceita migalhas. Você vê, o Japão é um povo pacífico porque eles foram doutrinados a serem assim, mas há ainda, né, uma busca das potências para substituir o povo japonês, né? Substituir o povo japonês por um povo não japonês, igual está acontecendo no Ocidente, né? Por paquistaneses, por chineses, por coreanos, por indianos, todas essas entalhadas todas. Vendo isso acontecer com o Japão, esse processo de decadência do Japão, teve um escritor, um dramaturgo, um poeta muito conhecido, assim, no meio mais nacionalista, de terceira vertente. Eu esqueci o nome dele, mas eu lembro o sobrenome. É o Mishima. O Mishima, ele é um cara excepcional. E ele, pessoal, foi o cara que o japonês percebeu, cara. Não, o japonês hoje moderno olha pro Mishima e fala: o sacrifício que esse cara tentou fazer, eu não vou fazer. Porque é impossível despertar as pessoas. As pessoas não querem ser despertadas. Elas estão felizes e muito bem acomodadas nessa zona de conforto delas com a sociedade atual, com o que é o liberalismo. O Mishima, ele tentou fazer tipo um golpe de Estado no Japão, lá nos anos 50. E o que aconteceu? Fracassou. Ele tentou roubar uma base, tomar uma base japonesa, fazer ataques a bases americanas. Porque o Japão, gente, hoje é uma colônia dos Estados Unidos. E ele falava, o Japão virou uma colônia das potências ocidentais e dos jujubinhas, da tribo que não pode ser nomeada. E ele falava abertamente que a tribo estava tentando destruir o Japão. Ele falava que se ele fracassasse na missão dele de salvar o Japão, o Japão ia entrar em um processo de decadência e acabaria em extinção, no máximo em 50 anos. E a gente já está vendo essa, né, a economia em frangalhos, toda estagnada, demografia estagnada, um país que é a terceira maior economia do mundo, mas não cresce. Não cresce a economia, está estagnada há mais de 30 anos, gente. Está chegando 4 décadas e o país não cresce. Parou no tempo, vive do passado, virou um museu a céu aberto. O Japão é um museu a céu aberto, é isso que é. E o Mishima estava correto. Ele fracassou, sabe o que aconteceu com o Mishima? Ele e os colegas dele cometeram seppuku. Ele foi decapitado, pediu para o colega decapitar ele. Inclusive tem as imagens da cabeça dele. Ele falhou. O Japão, a partir daquele momento, entrou em contagem regressiva para sua extinção, para o seu colapso. Após isso, né, o Japão foi se industrializando, né? O Japão no passado, por exemplo, era muito conhecido pelo que a China é hoje. A China hoje tem fama, né, de fazer produto xing-ling, né? Produto meia boca, que quebra rápido, que não tem validade, sabe? O tempo de uso é indeterminado, você compra o produto, ele funciona 3 dias, quebra no outro. O Japão foi assim. O Japão, ele pirateava muitos produtos. Só que o japonês, ele é tão excelente naquilo que faz, tão excepcional, que o japonês pegava um produto ocidental e conseguia melhorar. Porque isso faz parte, né, da cultura do japonês. Esse autoaperfeiçoamento, essa busca pela perfeição, né? Isso é da cultura deles. É uma questão até mesmo, gente, racial do japonês, né? É um povo que ficou isolado por muito tempo do mundo. Se eu não me engano, o Japão, ele se isolou do mundo, acho que foi por 200 anos, 300 anos isolados, num período lá até a era Meiji, né? Que teve toda aquela revolução Meiji, né? Que o Japão veio, né, para ser uma grande potência no mundo, e isso assustou as potências ocidentais, né? Principalmente quando o Japão venceu a guerra russo-japonesa, que era algo inesperável. Claro, não foi o Japão que venceu a guerra russo-japonesa. Quem venceu a guerra russo-japonesa foi o capital judaico, né? Que foi o banqueiro Schiff, que emprestou para o Japão 400 milhões de dólares. Esse mesmo banqueiro foi o banqueiro que deu 400 milhões para o Lenin fazer a revolução na Rússia e mais 200 milhões para o Trotsky. Então, assim, quem venceu a guerra russo-japonesa foi o grande capital judaico, não foi o Japão. Mas isso abriu os olhos, né, do mundo para o Japão. Logo após isso, teve a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e pluf, tudo estagnou. Então, o Japão buscando essa busca deles excessiva pela perfeição, inclusive tem aquele filme O Último Samurai, que tem aquela parte lá que está o Tom Cruise lá, e ele vai vendo como o japonês trabalha, né? No momento que o japonês acorda, tem um momento que ele deita, e tudo aquilo, ele fica pasmo, né? E o Japão entrou no imaginário do ocidental dessa forma, né? Você vê, sempre quando se fala o preconceito ao japonês é um preconceito positivo, né? É sempre um preconceito exacerbando as qualidades do Japão, dos japoneses. Tanto, né, que tem essa questão muito acentuada de quem fala mal do Japão é anti-Japão. Sabe que tudo lá é perfeito, que tem você anda pelas ruas e tem Goku, o Naruto também tá andando na rua, você vê o Kurosaki Ichigo lutando com os rolos, né? Você vê os titãs caminhando pelas ruas e você vê lá o Eren, né, tomando as cidades, etc. Todo esse perfeccionismo japonês fez o Japão ser uma grande potência. Teve um período do Japão que foi o período mesmo que o pessoal falou, pô, o Japão veio pra ficar, né? O Japão vai dominar o mundo. Teve um período da história chamado Crise dos Quartz. Isso foi no século passado, século XX, né? Por muito pouco, o Japão não quebrou a indústria de relógios da Suíça. A indústria de relógios da Suíça quase entrou em falência. Os japoneses quase levaram a indústria de relógios suíços à falência com a crise dos quartz, né, que é os relógios manuais. E os japoneses vieram com os relógios automatizados. E isso pegou o mundo de surpresa. Aí que cresceu a fama dos relógios Oriente, Seiko, que é um relógio excepcional. Inclusive na música da Shakira, né, ela menciona o relógio Casio. Do Piquet, né? Que ela fala que é relógio de merda, um relógio bosta. O primeiro relógio automático do mundo foi o Casio. O Casio revolucionou a indústria dos relógios mundiais. E hoje todos os relógios do mundo usam a tecnologia criada pela Casio. Mas claro, a Shakira burrona não sabe disso, né? A mesma burrona que se autocomparou com a Ferrari, né? Ela não sabe que a Ferrari valoriza com o tempo, né? Mulher não, desvaloriza. Mas voltando ao assunto do Japão, né, o Casio revolucionou a indústria dos relógios. E com isso quebrou a indústria suíça que estagnou, parou no tempo. Eles acharam que os relógios suíços, só pelo fato de ser feito na Suíça, pronto, bastava. E não, o japonês provou que não basta apenas você ter o brand. Você tem que ter o brand e você tem que ter um processo constante de desenvolvimento tecnológico para aprimorar o seu produto. Aí veio o Casio, veio o Oriente, veio o Seiko, aí depois veio o Citizen. Olha, o Japão tem várias marcas de relógios conhecidas no mundo. A indústria suíça de relógios só não quebrou porque chegou um cara libanês chamado Hayek. Eu não sei o nome dele, é o seu sobrenome, Hayek. E ele criou o grupo SWAT, que hoje tem um monopólio da indústria de relógios no mundo. Esse cara viu o que estava por vir e ele foi conversar com os japoneses. E os japoneses venderam, né, licença para ele para conseguir, né, esses bagulhos. Em troca, hoje, empresas como a Casio têm uma pequena porcentagem no grupo SWAT. Mesmo a Casio não vendendo tanto assim, né, a Casio hoje é considerada marca de relógio de cozinha. Você vai em qualquer cozinha de estabelecimento, em qualquer hospitalzinho, você vê um relógio Casio. A empresa ainda sobrevive porque tem uma pequena porcentagem de 1,8% no grupo SWAT, que mantém a empresa viva, por causa dos dividendos que elas recebem. Mas você vê como a busca do Japão pela aprimoração tecnológica levou eles a quebrarem, quase quebrarem a indústria da Suíça de relógio. Não quebrou porque um cara, um imigrante libanês, percebeu a situação, foi conversar com os japoneses, e foi a partir daí, gente, que se desenvolveu esse contato entre os japoneses e libaneses. Eles se dão bem. Tanto que o ex-presidente da Nissan, o Carlos Ghosn, que é um brasileiro, ele é um brasileiro de ascendência libanesa. Muitos libaneses têm negócio no Japão e eles estão em posições e cargos como estrangeiros, como gaijins, muito importantes dentro de negócios japoneses. Aí, os japoneses entraram de cara aonde? Na indústria têxtil. Na indústria têxtil, o Japão dominou por muito tempo o mercado da moda. O Japão, quando ele entrou na moda, veio com aquela coisa é moda do futuro, tá ligado? Esse negócio de fast fashion foi algo criado até pelos japoneses, né? Inclusive tem uma marca japonesa chamada Come des Garçons, que foi uma marca que se popularizou muito nos anos 80, como marca do futuro. Aí depois vem a Kenzo, você vê várias marcas japonesas eram assim, sabe, primor no mercado de luxo da moda. Comme des Garçons, Kenzo, aquela marca de perfume, Issey Miyagi. Issey Miyagi fez uma fortuna gigantesca vendendo perfume e uns vestidos super feios, futurísticos. Faturou milhões. Os designers japoneses, eles abriram, por exemplo, como Oji Yamamoto, ele também com essa moda futurística faturou milhões, e eles abriram espaço para vários designs orientais que depois entrariam no mercado, como o Alexander Wang, a Vera Wang, todos esses caras entraram no mercado porque o japonês deu um pontapé inicial e tiveram um protagonismo maior do que os designs americanos no, nos eventos de Fashion Week no mundo afora. Aí teve também a indústria automobilística. Quando o japonês decidiu entrar na indústria automobilística, o Japão quebrou. Detroit quebrou. Não foi só porque quebrou porque os japoneses têm carros melhores, e sim, os carros japoneses são muito melhores que os carros americanos. Qualquer país do mundo faz carros melhores do que os carros da GM, que são uma porcaria. Carro GM, uma porcaria. Ford, que não é GM, mas é americano, também uma porcaria. Mas claro, Detroit quebrou porque os carros japoneses consumiam menos combustível, tinham a melhor qualidade, né? Inclusive tem um vídeo muito antigo do. Puta que pariu, gente, esse cachorro que tá latindo, tá enchendo o saco. Nossa, como dá vontade de pegar um bagulho de chumbinho e dar na boca de uns porra desse, ó. Na hora que eu falei o chumbinho, ó, ele parou até de latir um pouco. Aí os japoneses começaram a fabricar carros de qualidade, carros mais eficientes, carros que consomem menos combustível. Aí teve um vídeo, assim, um vídeo lendário daquele Top Gear com o Jeremy Clarkson, que ele explode um prédio. E nesse prédio um Toyota, um Toyota Land Cruiser, nunca vou esquecer. Toyota Land Cruiser, acho que era 84 ou 86, eu não lembro. Ele explodiu o prédio. E o Toyota ficou nos escombros. Ele foi até o Toyota, tirou algumas rochas do prédio, alguns escombros, e ligou. E o Toyota estava funcionando. Pegaram um carro da Ford, um Ford Bronco, que é aquele carro que foi usado pelo O.J. Simpson para fugir da polícia, após ele cometer o crime dele lá, né? Depois de ele ter matado a Miss Saul, e explodiram. Não sobrou nada do Ford. O Ford Bronco nem ligou. Tá ligado? Nem ligou, mas o Land Cruiser Toyota. Aí aconteceu toda aquela crise, né? Os japoneses criaram a crise em Detroit, claro. Teve muita questão dos democratas, começou aquela política de diversidade e inclusão nos Estados Unidos, esse bagulho é antigo, gente. Deu merda, deu merda. Detroit quebrou. Hoje Detroit é uma cidade falida, é uma cidade extremamente violenta, né? Com um monte de viciados em opioides, inclusive aquele rapper Eminem é de lá, né? E os japoneses começaram a dominar a indústria automobilística, botaram os alemães para mamar, né? Você tem, por exemplo, um período do Japão, é aquele veículo GTR, quando foi lançado, o GTR R34. Puta que pariu, aquele carro botou o Porsche 911 para mamar. Depois os japoneses lançaram agora, em 2019, o R35, destruiu o Porsche de novo, sabe? O japonês, quando o bagulho é carro, é outro nível. Em breve eu vou, ao prolongar do vídeo, eu vou falar mais um pouco sobre automóveis. O Japão também teve né, aquela coisa, né, tecnológica, né, tipo os gadgets. Os gadgets, quando vieram pro Ocidente, né, aquele bagulhozinho, lembra do bichinho? Nossa, o senhor deve ter pegado essa época que você comprava, né, nessas lojas de 99, pá, os bagulhos de bichinho, você alimentava o bichinho, aqueles videogamezinhos de Tetris, né, os Game Boy da Nintendo, né, que era muito bacana aquilo, tinha uns cartuchos que eu usava, né. Nossa, como é bom lembrar disso, né? Nintendo 64, Sega, Super Nintendo, Dynavision, todos esses bagulho, Atari, essas máquinas de fliperama, vem tudo do Japão. O Japão, assim, cara, ele se tornou, assim, para os homens, um porto seguro, né? Para os homens do Ocidente, né? Tudo que a gente gostava vinha do Japão. É por isso que, quando a gente fala do Japão, e muitas pessoas, assim, defendem o Japão, normalmente homens, a gente defende por uma questão de nostalgia, porque o Japão tá ligado a momentos especiais e muito queridos nas nossas vidas. Por exemplo, eu lembro quando eu ia com meus amigos no fliperama jogar Tekken Go Fighter 97, pô. A gente comprava as fichinhas para jogar Tekken Go Fighter. Era muito bacana. Então, assim, o Japão, ele tá num, assim, no nosso mindset, uma coisa muito especial, né? O soft power japonês, ele é muito poderoso. É o soft power mais poderoso do mundo, na minha opinião. É o soft power japonês. Assim, para os homens, é o japonês. E você vê, o Japão, ele saiu da guerra e os americanos tacaram o dinheiro neles e eles acharam que o Japão ia ficar dependente do dinheiro deles. Não. O Japão pegou o dinheiro deles, usou muito bem o dinheiro que eles deram para eles, para tentar superar eles e ganhar o protagonismo deles de volta. Foi para isso que o japonês, né, buscou, né, se desenvolver seu país, para o seu país se tornar uma grande nação. Aí, quando chegou os anos 80, o Japão chegou super confiante, né, super confiante no cenário mundial, de que eles seriam, né, a grande nação do mundo. Na época, né, as mídias, os veículos de comunicação, né, tanto os telejornais como os jornais convencionais, revistas, falavam: o Japão vai dominar o mundo vai ser japonês. Tanto que na época a língua estrangeira mais falada era o japonês, todo mundo queria aprender japonês, porque o Japão seria o país do futuro. E aí o Japão, ele entrou naquele erro do oba-oba, é, tudo virou curtição, né? O Japão que a gente vê, por exemplo, os homens japoneses de hoje, tudo acanhado, nos anos 80 não era assim, não. O japonês era tudo moleque piranha. Era tudo uns caras arrogantes, rude pra caramba, super descolado. Tanto que, na época, o país que tinha mais, se não me engano, concessionárias da Porsche no mundo era o Japão. Até hoje, o país no mundo que tem mais modelos 911 por metro quadrado no mundo é o Japão. O Japão pede com a maior concentração de Porsche 911 do mundo. Não só Porsche, Ferrari, o país do mundo que tem a maior concentração de Ferraris do mundo é o Japão. Você vê, naquela época o Japão estava com tanta grana, o homem japonês estava tão rico, mas tão capitalizado, que todo o mercado de luxo estava no Japão. Tem um filme, um antigo que eu assisti, se eu lembrar, vou deixar o link na descrição, que é excelente, que mostra um bagulho de prostituição no Japão nos anos 80. É incrível o filme. Inclusive, eu quero deixar para os senhores um adendo aqui, que é, caso vocês queiram assistir, um documentário, acho que tem no YouTube, que acho que é Príncipes do Yen. Prince of Yen. Muito bom esse documentário, que mostra todo esse oba-oba dos anos 80, que depois, né, gerou a crise dos anos 90. Tem também uma série da HBO, da Netflix, chamada Diretor Nu, Director Naked, que é um cara lá que é um produtor de filmes adultos, né, baseado em fatos reais, etc. Excelente, gente, excelente. Mostra o oba-oba dos anos 80. Essa série tem duas temporadas. A primeira temporada mostra o oba-oba, a segunda temporada mostra o colapso econômico do Japão. E agora eu vou falar dos anos 90. Nos anos 90, gente, tinha um repórter americano que ele trabalhava na NHK como correspondente. E ele começou a alertar o Japão sobre a crise que estava chegando para o país, a bolha imobiliária. Inclusive no documentário Prince of Yen, Os Príncipes do Yen, ele aparece. E esse cara, por ele ser gaijin, ele foi totalmente ridicularizado pela imprensa japonesa, pelos economistas japoneses. A arrogância do japonês, a petulância do japonês. Esse japonês que você vê que é humildinho, é humilde agora depois da crise. A crise, gente, mudou o japonês. Tipo assim, parece que mudou até o DNA deles. Teve uma coisa neles, igual aconteceu com os russos no Gulags. Aquele é Alexander Zenitsky. Ele fala que os gulags mudaram até o DNA do povo russo. Porque o russo, antes do gulag, não é o mesmo russo depois dos gulags. Mudou tudo na Rússia. A mesma coisa na crise dos anos 90 no Japão. O japonês dos anos 80, o japonês dos anos, sabe, fim dos anos 90, dos anos 2000, é totalmente diferente. É um japonês totalmente sequelado. Um paranoico, tá ligado? E esse economista, ele falava direto, ó, toma cuidado, vai acontecer isso, vocês estão exagerando, parem de ficar manipulando moeda. Esse seu keynesianismo, o Japão é um país extremamente keynesianista. A economia dele é totalmente baseada nessa droga de keynesianismo, essa merda não funciona. Funciona até um certo ponto, depois tem que parar. Agora, você ficar brincando de keynesianismo por 20 anos, tá de sacanagem, você tá querendo que o seu país quebre. Seu país vai quebrar se ficar nessa merda. Você vê, a arrogância do japonês pode ser muito bem demonstrada aqui para o senhor, se vocês pesquisarem, o livro do Akio Morita, que é O Japão que Sabe Dizer Não. É um livro bom de administração. O Akio Morita é o cara lá da Sony, um gênio, gênio, gênio. Para mim, ele fica atrás do Matsushita, que é o produtor o cara que criou a Panasonic. E esse livro dele é bom, mas mostra muito a petulância do japonês. O que aconteceu? Em 91, o Japão começou a dar sinal que a economia ia desacelerar. Em 91. Em 94, a economia quebra de vez. É em 94 que a bolha imobiliária estoura com força. Já estava no processo de desaceleração. Demissões já estavam ocorrendo. Os bancos já estavam mostrando sinais. Tanto que hoje, né, a maior empresa bancária do Japão e talvez do mundo, na época, era a Mitsubishi. Pra você ter uma ideia, a Mitsubishi, gente, ela comprou o Rockefeller Center. Sabe o Rockefeller Center, onde tem a estátua do Atlas, em Nova York? Era da Mitsubishi. A Mitsubishi comprou a porra do Rockefeller Center. Você vê, o dinheiro que o japonês tinha dinheiro demais, demais. Os japoneses compraram, hoje, até hoje, os japoneses, eles têm, acho que eles são um dos maiores portadores de títulos do governo americano. Na época da crise imobiliária do Japão, você tem ideia, o metro quadrado mais caro do mundo era Tóquio. Só pra você entender, Tóquio, só aquela região lá, metropolitana de Tóquio, de Shibuya, ela valia mais o metro quadrado que todo o estado da Califórnia junto. Dá pra acreditar nisso? Quando a bolha estourou, ninguém acreditou. E aí que vem, que eu falei lá anteriormente, do diretor Lu, que ele mostra que nos anos 80, né, ele tava bombando, bombando, bombando, bombando. Aí chega nos anos 90, tudo que ele fez nos anos 80 já não funciona porque não tem o dinheiro. Já não tem o japonês Kummer pra ficar consumindo os produtos deles, tá ligado? E ele começa a falir. Isso mostra todo esse processo de falência de vários empresários japoneses começando a estagnar financeiramente. E aí que eu quero chegar no ponto que vai concluir todo o resumo aqui do vídeo, que é o Japão do passado, o que foi feito, o que aconteceu nos anos 90, foi o que ocasionou o Japão de hoje. As sequelas estão até hoje. O impacto que esse fenômeno dessa bolha teve na mente do japonês, até mesmo capaz de ter corrompido o DNA das gerações que viriam, está até hoje na cabeça do japonês. Isso não saiu, essa sequela. Tanto que isso é chamado de a década perdida. Foi a partir dos anos 90 que teve uma região do Japão que ela ficou extremamente famosa em todo o país. Porque era para lá que muitos homens desolados encontravam a sua paz, que era a Okigahara. A Okigahara era uma floresta comum, ninguém se importava com essa floresta. Ela fica próxima do Monte Fuji. E normalmente as pessoas iam para lá só para fazer caminhada, só para fazer caminhada. Mas estranhamente, muitos homens, a maioria desses homens casados e pré-divorciados, começaram a ir para essa floresta e nunca mais voltar. Eles iam e não voltavam. Por ser uma floresta que fica muito próxima de Tóquio, era estranho esses desaparecimentos. Nós estamos falando de gente, pessoal aqui, de pelo menos ao ano, 10 mil suicídios por ano. 10 mil. A quantidade de gente que se matou ali é sem precedente. Que foi nessa bolha imobiliária. Isso acabou com a autoestima do japonês, né? Muitos perderam a sua economia, né? O que aconteceu? No Japão é muito comum golpes de seguro de vida. Muitos homens que eram casados, eles iam para essa floresta tirar a própria vida. Tirando a própria vida, as famílias recebiam seguro de vida. No momento que eles se churrascavam, as famílias recebiam seguro de vida. Então, muitos homens japoneses não tiraram a vida porque estavam depressivos, não. Tiraram as vidas para manter a qualidade de vida de suas famílias. Foi isso que aconteceu. Tem uma série da HBO chamada Tokyo Vice. Então, é um episódio do Tokyo Vice que mostra que se passa nos anos 90, né? A Yakuza começou a se envolver com golpes de seguro de vida. Elas iam lá, por exemplo, cada crise, os bancos não emprestavam dinheiro. Muita gente quebrou. Muitas famílias ficaram sem renda, né? Não sem renda, mas sem aquele dinheiro, aquela poupança guardada. E como eles compraram muitos imóveis, etc., eles não podiam pagar um mortgage, que é a hipoteca. E os bancos não emprestavam. O banco não vai te emprestar dinheiro para pagar uma hipoteca. Pô. O que aconteceu? Esses caras que perderam emprego, ou aqueles que não perderam emprego, para se manter empregados, teve uma redução enorme dos salários no Japão. Se o cara ganhava 5 mil dólares por mês, agora você vai trabalhar por 2.500 ou 2 mil. Você não quer? Então se demite, você está demitido. E a partir daí, desse período dos anos 90, que começou essa cultura de trabalho do Japão, horrível, horrível, cansativa, que, sabe, destrói a sua saúde. Foi a partir dos anos 90 que também surgiu um termo, que hoje é um termo pejorativo no Japão, que é o salaryman, ou homem assalariado. Aqui no Brasil tem aquela brincadeira, né? Assalariado quanto? No Japão, salaryman é um termo pejorativo que foi usado nos anos 90 para se referir aos homens casados, que eram homens assalariados, eram homens em relacionamentos. No Japão, o salaryman normalmente é um homem que ele está casado com família e ele está num subemprego, que é um subemprego no Japão. Emprego de escritório, está num escritório, num emprego de merda, fazendo sempre aquela rotina, trabalhos repetitivos de escritório, contabilidade, etc. E ele não sai daquela. E nesse período dos anos 90, você teve o quê? Redução dos salários, você tinha uma pressão enorme para ter produtividade e muitos homens que não se matavam na floresta do suicídio, que não se churrascavam lá, se churrascavam nas próprias mesas dos edifícios empresariais que eles trabalhavam. O karoshi surgiu durante a crise dos anos 90. Você vê, suicídio, karoshi, tudo surgiu nos anos 90. Os anos 90 arrebentou com o homem casado. O cara que estava super performando, esse cara sentiu o fardo da performance. E o homem japonês, ele não conseguiu tancar esse fardo. Não conseguiu. Anteriormente, eu estava falando do seguro de vida. A Yakuza começou a ser a única fonte de renda para essas famílias. Eles iam até a Yakuza, esses agiotas, que são chamados de Loan Shark. Tanto que tem um dorama japonês chamado Loan Shark, que aborda isso, né? Começaram a emprestar dinheiro, os caras não pagavam, tinham seguro de vida, a Yakuza ia lá e pressionava o cara a tirar a própria vida. E foi aí que teve essa cultura do suicídio no Japão. O Japão, ele nunca teve cultura do suicídio, como o pessoal fala. Não, no Japão tem a cultura do suicídio, ó o seppuku. Não, o seppuku é uma questão de sacrifício de honra, para honrar o seu clã, para honrar a sua família. O que os caras estavam fazendo nos anos 90 era involuntário. Os caras não queriam fazer, estavam se churrascando porque estavam sendo pressionados pelo sistema financeiro, pelo Estado, por organizações criminosas, pelo fardo da performance no, nos ombros dos homens. Quando a crise chegou nos anos 90, o homem japonês falou: pô, eu dei tudo para você, mulher. Tá ligado? Pra mulher japonesa, eu te dei tudo. Vamos agora, sei lá, deixa o seu trabalho de dona de casa e vai trabalhar. Vai trabalhar. Tá ligado? No Japão tem isso. Quando o cara casa, não é que o homem não deixa a mulher trabalhar. A mulher japonesa, ela não quer trabalhar. Tá? Não quer trabalhar. Essa é a realidade. Tanto que no Japão a questão da taxa de natalidade baixa é o seguinte: o homem japonês, ele até quer, sabe, casar, arrumar uma namoradinha, só que assim, ele quer, só que ele quer que a japonesa corra junto com ele. Continue no trabalho, sabe? Que os dois tenham uma renda dupla. A japonesa não, a japonesa quer assim: você quer que eu case? Tudo bem, eu quero casar, eu quero ter filhos. Só que eu não quero trabalhar, eu quero ficar em casa. Aí o japonês tem que ralar, ralar. Chega nos 40 anos, morre de karoshi. É isso que acontece. É por isso que nem a mulher japonesa, ela não quer casar, porque ela sabe que mesmo quando casar vai ter que trabalhar. E o homem japonês não quer casar porque ele sabe, se ele casar, só ele vai ter que trabalhar para sustentar uma parasita doméstica que não quer saber de nada. Vai se fuder, não dá. Aí esse fardo da performance dos anos 90, o japonês não tancou e começou a se churrascar. Foi isso que aconteceu. Aí aquelas mulheres que falaram: pô, a situação tá ruim, legal, vou trabalhar. As japonesas foram pro mercado de trabalho. Sabe o que aconteceu? Quando a japonesa foi pro mercado de trabalho, adivinha que mercado de trabalho que a japonesa foi quando ela saiu de casa? A esposa, a casadinha, a honradinha. A honradinha foi pra indústria de filmes adultos. É por isso que no Japão tem tanta, tanta mulher casada fazendo filme adulto e o marido não sabe. Essa cultura de mulheres casadas fazendo filmes adultos começou no Japão, nos anos 90, durante a crise. Aí os caras iam lá, iam numa loja de filme adulto, uma Sword Crate da vida, né? Ia lá e via: pô, essa mulher na capa aqui do DVD parece com a minha esposa. O cara se sentia desonrado, se churrascava. Você entendeu? Traição, adultério. O adultério no Japão é muito normalizado. Se tornou normalizado nos anos 90, porque a mulher perdeu respeito pelo seu cônjuge. Pô, o cara falou que ia me sustentar, pai, etc. Aí o japonês lá super performando nos anos 80, ganhando dinheiro para tentar manter o estilo de vida da mulher japonesa. Aí quando ela vê a queda do estilo de vida dela, que ela não vai ter mais aquele estilo de vida, ela perde respeito pelo cara. Aí ela faz o Monkey Branch, né? Vai pular para outro galho que deu o estilo de vida que ela acha que ela merece. Você entendeu? Tem aquela frase do Chris Rock que ele diz: os homens, eles não retrocedem sexualmente. Se uma mulher engoliu a porra dele, as outras mulheres vão ter que engolir a porra dele também. Porque uma anterior deixou ele mal acostumado. As mulheres não retrocedem socialmente. Se uma mulher saiu com um cara que dirige um Range Rover, o próximo tem que dirigir um Range Rover ou um Porsche Cayenne. Se ela saiu com um cara do Porsche Cayenne, o próximo vai ter que ser de Lamborghini Urus. E assim vai. Elas não retrocedem socialmente, porque elas são muito ligadas a status. É por isso que você vê essas mulheres com fortes emoções, que encalham, chegam nos 30 anos, encalham, não conseguem arrumar ninguém, essas mulheres mais de classe média. Você vê, os caras que elas saíram quando eram jovens andavam com que tipo de carro? Porsche 911, Ferrari 430, Ferrari 458, tá ligado? Andavam com ela de BMW S1000RR. E agora ela encalhou e ela quer um cara. ela não é mais jovem, não tem mais a, não tá mais no auge, né, da sua joabilidade, né, no auge da sua beleza, no auge da sua fertilidade, você entendeu? Ela não tem mais aquela juventude, aquela carta, mas ela ainda exige o mesmo padrão de homem e o mesmo tratamento com 30 anos de idade, o tratamento que ela tinha com 20. Não bate. Você entendeu? Não bate. Por isso que o homem não retrocede sexualmente, a mulher não retrocede socialmente. Aí com essa crise dos anos 90, o que aconteceu? Quem é que foi mais afetado, gente? Os homens foram os mais afetados. Muitos homens viram seus pais se churrascarem. Muitos homens viram seus tios, irmãos, vizinhos tirarem a própria vida. Viram eles serem negligenciados por suas esposas e pelo próprio Estado. Ele não cometeu nenhum erro, ele não fez nada de errado. O Estado fez, as grandes corporações fizeram e ele pagou o pato. Porque sempre quem paga é quem está na base, quem está no topo não paga por nada. Tá ligado? A gente que paga, paga com juros e com correções monetárias. E esses homens foram para os anos 2000 com a outra mentalidade, já sequelados, tá ligado? Foi aí que a partir de 99, 2000, começou a surgir o quê? Os homens herbívoros. O termo homem herbívoro surgiu em 99. Por quê? Eram aquelas mulheres que entraram no mercado de trabalho durante a crise da bolha imobiliária e não encontraram trabalho. Encontraram trabalhos péssimos para fazer. Trabalhos mal remunerados, de escritório, etc. Atendente, loja de departamento, telemarketing. Tá ligado? Esses tipos de emprego. Elas encontraram esses empregos. Aquelas que já estavam inseridas no mercado de trabalho e que curtiram o final do oba-oba dos anos 80, viram que agora estavam nos seus 30 anos de idade e os homens que antes eram muito mais, como posso dizer para os senhores, mão aberta, suscetíveis a pagarem coisa para dar, presentinhos, agora esses homens não estavam mais assim tão mangina, tão bobo. Porque eles viram o que aconteceu. Eles já não tinham tantos recursos para serem tão generosos com ela. A palavra é essa que eu estava procurando, generosidade. Generosos. E a geração mais nova que chegou também estava tendo seus problemas, porque eles entraram no mercado de trabalho bem durante a crise. É igual aquele pessoal que entrou aqui no Brasil no mercado de trabalho em 2012, 2013. Pegou um mercado ferrado, se quebrar na cara. Agora mesmo, essa geração agora que está no governo do Molusco agora, que está no mercado de trabalho agora, não vai achar. As empresas só vão contratar pessoas que já têm experiência. Esse aumento do salário mínimo, igual aquele Thomas Sowell fala, é uma forma de discriminar que não tem experiência no mercado de trabalho. E o japonês naquela época sofreu tudo isso. Aí teve uma autora que ela criou o termo homem herbívoro, que era o quê? Os caras que não tinham iniciativa. Igual aqui no Brasil, quando elas falam, os caras não chegam mais nas mulheres, os caras, eles não pagam bebida mais, não são mais cavalheiros. O termo homem herbívoro surgiu por causa disso, porque o homem que não é herbívoro, que é o carnívoro, é o cara que tá correndo atrás, é o cara que tá performando, é o cara que tá fazendo parte da corrida dos ratos. E o homem japonês, o herbívoro, não tá mais fazendo parte disso. E hoje no Japão, tem um bagulho do Asian Boss, inclusive tem um vídeo aqui do canal, eu vou depois vocês procurem aqui, que é sobre essa questão dos homens herbívoros no Japão. Aproximadamente 68%, se eu não me engano, dos homens japoneses entre seus 18 anos até seus 38 anos, 32 anos, se veem como herbívoros. E o que é esse homem herbívoro? Basicamente, é o homem que não está performando. O homem herbívoro no Japão, ele está quebrando a economia japonesa. Porque ele não produz um superávit de riqueza. Ele só produz o mínimo. Só o necessário, que é para ele. E não para a sociedade. O homem herbívoro coloca as suas vontades e os seus desejos em primeiro lugar, ao invés de colocar a sociedade em primeiro lugar. E isso é um problema, porque por que você acha que esses ataques ao MGTOW? O MGTOW, por exemplo, ele é um homem herbívoro no Ocidente. É tão forte. O ódio é tão forte. A hostilidade ao MGTOW é tão forte. Porque o MGTOW, ele coloca a preservação do homem em primeiro lugar, antes da preservação da sociedade como um todo. E quando os homens fazem isso em larga escala, você tem o quê? Colapso demográfico. Você tem colapso na infraestrutura. Você tem colapso econômico. O país começa a passar por um momento de escassez, estagnação. O homem japonês, por exemplo, só produz o mínimo que é necessário. Por exemplo, o homem herbívoro, ele tende a não buscar um emprego que ele fique 10, 12 horas nesse emprego. Ele busca um emprego de meio período, na qual nesse emprego ele vai trabalhar por pelo menos 8 horas por dia, só. Trabalha 8 horas por dia, 7 horas por dia, vai embora. Ele só precisa ganhar o suficiente para o quê? Para se manter, né? Pagar sua conta de luz, sua conta de água, para comprar sua comida, etc. E para manter os seus hobbies. Os homens herbívoros, eles amam hobbies. O hobby favorito dos homens herbívoros é fotografia. Eles amam fotografar. Os melhores fotógrafos do mundo são homens japoneses. Tanto você vê nesse mercado hoje que a gente tem smartphones, que tem câmeras excelentes, você vê, ainda no Japão, o japonês ainda prefere uma câmera Canon e uma lente da Sigma. Ó, Sigma. O segundo hobby favorito do japonês é automóveis. Que eu falei anteriormente que eu ia voltar a mencionar esse assunto dos automóveis. Durante a crise da bolha, né, o japonês ele encontrou uma forma. O japonês ele não é violento, sabe, gente? Ele é um cara que ele sabe usar a violência quando necessária. O japonês ele tem essa racionalidade masculina. A violência masculina ela é necessária. Há certas situações que ela deve ser usada e outras não. Diferente do Brasil, onde você tem essa questão do ginocentrismo, do manginismo, onde o homem quer sempre performar, inclusive performar a violência, performar o tribalismo, a brutalidade, a dominância. E é por isso que no nosso país a gente tem tantos homens morrendo por tão pouco. Já no Japão, ele tem mais esse autocontrole, etc. Você pode ver isso no crime organizado. Olha a Yakuza. A Yakuza não sai por aí fazendo atentado igual no Rio Grande do Norte. Tá ligado? Não sai fazendo merda igual o crime organizado no Brasil. Porque os caras querem ficar performando tribalismo, performando dominância. Inclusive tem um vídeo do... acho que tem no Adeus Atlântida, no Pensador Selvagem, que é Os Inimigos dos Homens, que é um vídeo do Third Flag Monkey, que ele aborda nessa questão do profano masculino, né, etc. E o japonês, como a forma dele externar os seus sentimentos, o japonês buscou o quê? Os mangás, as animações, etc. Mas principalmente os carros. O homem herbívoro no Japão, ele criou a indústria chamada de MY, ou MY, que é Make Yourself. MY significa esses projetos de customização de veículo, de você customizar a parte exterior do carro, né? Por isso você tem aqueles body kits, né, tão diferentes. E as maiores empresas de body kits do mundo estão onde? No Japão. Body kit não existia até antes a bolha imobiliária estourar. Não existia. O homem herbívoro criou essa indústria que hoje movimenta bilhões de dólares. O homem japonês, ele criou, por exemplo, o herbívoro, a indústria do anime figure, que movimenta bilhões de dólares. Né? Todas essas indústrias foram criadas pelo homem herbívoro, né? Como uma forma de válvula de escape. Como quando o homem encontra uma válvula de escape, ele cria coisas fenomenais. Daqui a alguns anos a gente vai ver, por exemplo, o pessoal em MGTOW criando coisas incríveis. É só uma questão de tempo. E como a forma de externar o que o japonês sentia, começou a ter essas customizações de carro, começou a fazer encontros de carro. Né? Esse cenário de drift surgiu nos anos 90, durante a quebra da bolha. Quando a bolha estourou lá no Japão, teve a quebradeira da bolha imobiliária. Que os japoneses iam se encontrar onde? Em Daikokufuji, Ali, lá em Yokohama, na prefeitura de Kanagawa, eles iam se encontrar lá para ter corridas ilegais, como uma forma de externalizar os seus problemas. Não é fazendo violência, agredindo, usando drogas, não. É buscando adrenalina, sabe? A adrenalina move o homem. A busca por adrenalina aumenta até a testosterona, né? A questão das fortes emoções. E hoje você vê o Japão, que foi aquela superpotência dos anos 80, né, que ia dominar o mundo, hoje já não tem nenhuma relevância no mercado global. Os carros japoneses perderam o mercado para os carros chineses, principalmente aqui no Brasil era muito comum você ver Corolla. Corolla era o carro top, né? Hilux era o carro top. Você tinha o Civic da Honda, que era o carro top. Aquela Pajero da Mitsubishi era um carro top. Hoje não tem mais, gente. Caiu o esquecimento. Hoje você vê o que? Os chineses dominando o mercado aqui no Brasil. Você tem a Kawa Chery, você tem a Jack, tá ligado? Você tem os carros coreanos. Os coreanos também vão ter esse mesmo processo de decadência que o Japão. Por exemplo, agora no Brasil, nós temos que Hyundai, Kia. Eu lembro que antigamente você tinha uma TV Sony na sua casa, era um símbolo de status, tá ligado? Era um símbolo de status. Tipo, em 2010, 2009, era um símbolo de status. Porque é uma televisão de alta tecnologia, pá, etc. Hoje em dia, não é mais. Hoje em dia é difícil, mas você vai na casa de alguém, você encontra um televisor da Sony, da Panasonic, da Semptoshiba, sabe? Não tem mais, tá ligado? Você vai em qualquer casa brasileira, você pode ir, 90% das casas vai ser o quê? Um LG, um Samsung. Agora mesmo, nesse exato momento que eu tô gravando esse áudio para os senhores, eu estou em frente da televisão aqui na minha casa, que é uma LG. A que está no meu quarto é uma Samsung. Ambas são coreanas. O celular que eu estou gravando aqui para os senhores é um Samsung. Como não é mais comum. O meu notebook, agora mesmo que eu estou gravando para os senhores, eu estou perto do meu quarto. O meu notebook é da Samsung. O outro que eu tenho guardado também é da Samsung. Para você ter uma ideia. Não tem um produto tecnológico japonês. E olha que os japoneses, eles foram os caras que inovaram toda essa tecnologia. O japonês, ele criou o transistor. O transistor é uma criação do Japão. Eu lembro que eu estava assistindo uma vez um documentário da Rede Manchete. Olha, da antiga Rede Manchete. Eu nasci em 95. Eu estava assistindo um documentário da Rede Manchete que falava sobre a criação do transistor. E hoje eles não têm nenhuma relevância mais nesse mercado. Foi perdido para os chineses. Você vê aí, ó, smartphone. Ou é Samsung, ou é Apple, ou é Xiaomi. Você não vê ninguém usando um Xperia da Sony. Você entendeu? O colapso vem a galopa. Inclusive, recentemente teve um professor japonês lá de Yale que falou assim que para salvar a economia do Japão tem que ter um genocídio em massa da população idosa. Para pedir a morte de gente idosa, tá tudo bem. Para pedir um genocídio em massa de pelo menos 50 milhões de pessoas, tá tudo bem. Agora, falar que tem que tirar o direito das pessoas que menstruam, tá ligado? E botar elas na cozinha de volta, meter nelas e fazer elas parir um monte de filho, aí não pode. Isso é crime de ódio, é sexismo. Entendeu? Como funciona o tradicionalismo, o ginocentrismo? A culpa é sempre do homem. E o homem japonês tá ciente disso. E o que ele fez? Ele virou as costas. Falou, tipo, foda-se também. Vocês ferraram com meu pai, com meu avô, com meu tio, com meus irmãos. Mas vocês não vão ferrar comigo. Agora chegou a minha vez de ferrar vocês. Sabe como eu vou ferrar vocês? Não fazendo nada. Simplesmente não vou fazer nada. Eu vou produzir o menos possível, vou sonegar imposto mesmo. Tá ligado? Não, não vou consumir. O japonês, ele não é materialista, só consome o que é necessário. Adora comprar produto de segunda, terceira mão. É assim que você vai quebrando o Estado. O Japão, por exemplo, não tem um Estado de bem-estar social forte. O Estado de bem-estar social deles é fodido. Por quê? Porque não tem homem gerando superávit. No Brasil, a gente vai começar a ver isso em breve. E é por isso que esse ataque a Red Pill, o ataque ao MGTOW é tão forte. A Red Pill, ela tenta alertar os homens sobre o profano feminino, né? Sobre como funciona o imperativo biológico feminino e as suas consequências para a sociedade. Já o MGTOW, ele tenta explicar o profano masculino e como funciona o imperativo biológico masculino e as suas consequências para a sociedade. E como os homens podem controlar, né, esses imperativos biológicos e sociais que faz a gente ter atitudes e ações que a gente não quer, simplesmente movida por instintos. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que menstrua numa situação de vulnerabilidade, que faz querer a gente ir lá ajudar, querer se sacrificar por ela, a ser empático. O MGTOW ensina você a não sentir empatia, a virar as costas. É o que a gente sempre diz aqui, seja cego, mudo e surdo. Vire as costas para a sociedade, porque a sociedade virou as costas para você primeiro. E você tentando combater esses imperativos biológicos, você vai evitar situações como daquele idiota que foi querer proteger lá uma mulher e ficou sem as duas mãos. Por quê? Como você vai querer? Porque ele não conhece o MGTOW. Ele não conhece o imperativo biológico feminino, o imperativo biológico masculino. E ele não pôde controlar. Se você conhece esse imperativo biológico, você pode tentar controlar, pode tentar se segurar, pode tentar contornar essa situação e simplesmente virar as costas, não se deixar levar por instintos e emoções primitivas. E é isso que o homem japonês fez. O homem japonês está cagando para a sociedade japonesa. E com isso a sociedade japonesa está caindo em ruínas. Por exemplo, você vê nos vídeos que está passando na tela, é em Kabukicho. Em Kabukicho só tem menina menor de idade se prostituindo, tá ligado? E você vê, não tem nenhum homem japonês querendo salvar elas. O japonês não tá nem aí. O japonês quer mais é que elas se fodam mesmo. Que elas se tornem prostitutas, que seja uma geração de prostitutas, de vendidas, que elas não tenham dignidade nenhuma. Essa é a realidade do Japão agora. E o homem japonês está ciente disso. Um tempo atrás estava vendo uma matéria que o Japão é o país onde os homens menos consomem bebida alcoólica. E a gente sabe uma coisa, um fato interessante, que todas as nações foram construídas pelo álcool. O álcool construiu as nações, moveu nações, né? O crescimento do Japão durante a era Meiji teve esse desenvolvimento bélico, tecnológico e na infraestrutura graças ao álcool, quando a cerveja chegou no Japão. Né? E muitas cervejarias começaram a ser criadas. Tá? Por exemplo, a mais famosa é a Kirin, tem aquela Sapporo. E no momento agora que o Japão está num processo de decadência, é bem na época que os homens não estão mais consumindo álcool. O homem japonês, o homem herbívoro, quando eu falo assim, o homem japonês, eu falo homem herbívoro, ele é extremamente saudável. Ele é um homem consciente da sociedade na qual ele está inserido e ele é muito saudável. Isso é um perigo para a sociedade que quer ver o quê? Homens doentes, fracos e doentes. Fracos, viciados e doentes. Um homem viciado é um homem fraco, um homem fraco é um homem doente. E é isso que a sociedade ocidental quer. É um homem que não pode revidar, que não pode se revoltar contra o status quo. Por isso que eles odeiam o MGTOW. Desenvolvimento pessoal, gente, não é algo só financeiro. Desenvolvimento pessoal é algo até mesmo espiritual. Porque quando você só se desenvolve financeiramente, você está ajudando quem, no fim? O governo, as grandes corporações, porque normalmente você vai querer performar, você vai consumir mais, vai virar um ser materialista, você vai gerar mais lucros para as grandes empresas, essas grandes empresas vão converter esses lucros em tributos para o Estado. No fim, o Estado também vai pegar dinheiro de você através de imposto de renda. Você entendeu? O Estado sempre vence no final. Por isso você tem que buscar o desenvolvimento pessoal em si, sabe? Algo que não seja material, algo mais espiritual, que transcenda você como indivíduo, tá ligado? Que faça você querer ser uma pessoa melhor. E é isso que o homem herbívoro, de certa forma, ele buscou e meio que fracassou. Porque se a gente parar pra olhar o Japão é um país que ele é, em sua maioria, ateísta. Então, por isso você vê um homem japonês, mesmo herbívoro, ele tendo consciência da sociedade, ele é tão vazio. Porque ele não conseguiu preencher aquilo com algo transcendente. Mas o homem no Ocidente, por exemplo, é uma outra história. A gente tem o cristianismo pra gente se nivelar, tá ligado? Pra gente transcender aquilo que a gente quer ser, colocar nossas expectativas e anseios em algo superior a gente. Acho que essa é a vantagem do MGTOW quando se trata dos homens herbívoros. Pessoal, o vídeo ficou longo. Era um vídeo que eu já queria fazer há um bom tempo, só que não veio, assim, sabe, vontade, não veio aquela coisa para fazer. E por incrível que pareça, agora deu vontade de gravar. E saiu até mesmo de forma espontânea, assim. Não vou fazer nenhuma edição, nunca faço. Não tem roteiro também. Obrigado, né, a todos que ouviram até o final. E até a próxima. Passem todos bem.